Muito bem, então Estúdio Araçá agora com uma entrevista especial com a banda que foi analisada na coluna dessa semana com a Sweet Lips, banda de Cajamar, que lançou um álbum homônimo em 2008. Vamos conversar aqui com o Elton, baixista da banda. Tudo bem, Elton? Tudo bem. Tranquilo, cara? Tranquilo. Tranquilo. Muito show? Não, agora a gente tá na parte mais de ensaiar covers e até mesmo tocar as nossas músicas. Legal, legal. Vamos conversar bastante. Desde quando existe a banda, Elton? A banda começou em 2005, montando uma banda que eu tocava junto com o Henrique. Uhum. E juntando os integrantes da The Freak, aqui de Cajamar. Aí resolvemos montar uma banda, tocar música clássicas. Clássicas? Como assim? Música clássicas, tipo The Doors. Ah, bom, Zé. Você que era erudito. Não, não. Rock clássico. Rock clássico. E só que aí a gente foi, além de clássicos, começou a tocar que era a nossa, tá no sangue, é o grunge mesmo. Ah, bacana. Então vocês são, assim, todos mais ou menos amigos, conhecidos? Isso, eu conheço o vocalista desde pequeno, que é o Nick. O Jefferson e o Victor são primos. Caramba, tá tudo em casa. Tudo em casa e o vocalista veio depois, mas já era conhecido já. Ah, então, bom, já que você começou a falar deles, fala dos integrantes aí, todo mundo. Bom, no vocal, Glicose. Glicose, cara, putz. Por que Glicose? Tá bom, já entendi. Continua aí. Henrique na guitarra solo. Vitor na guitarra base, eu, Elton, no contrabaixo e Jefferson na bateria. O Jefferson é parente seu também? Não, não, não. Ele é, que é parentesco, é do Vitor. Ah, é do Vitor. Firmeza, firmeza. E você, Elton, você toca contrabaixo desde quando? Olha, uns 3 anos antes de começar a tocar no Sweet Lips. Tá. E todo mundo tocando, aí eu já gostava já de rock. Uhum. E comecei a pegar gosto pelo baixo. E qual foi o seu primeiro instrumento? O primeiro contrabaixo que você comprou? Que marca, modelo? Foi o Golden mesmo. Eu até uso até hoje. É um som bom. Uhum. Aí na caminhada junto. Legal. 4 cordas? Isso, 4. 5 cordas, besteira, né? Não, não. 5 cordas. Ainda mais pra Dunga? Não é a cara, né? É, não precisa. Isso não é mais pra MPB, sabe? Isso, essas paradas, né? Tá certo. E você gosta de ouvir o quê, cara? Bom, além do grunge, gosto de metal. Um pouquinho de metal melódico. Minhas bandas. E também muito rock clássico. Uhum. Tá certo. E o resto da galera? É nessa praia aí ou tem gente... Nessa praia tem uns que gostam até de blues. Tem... Ah, legal. Tudo segue na vertente do rock. É, eu vi lá no MySpace de vocês, de referências, tem... A primeira banda já me chamou a atenção, que foi Sun Temple Pilots, que eu acho uma banda muito... Ótima. É criativo pra caramba, né? É, bandas que a gente segue influência é Guns N' Roses, Sun Temple Pilots... Então Velvet Revolver pra vocês era o máximo. Sim, a gente toca também. Alice in Chains, tem muita influência deles. Uhum. Metallica. Tá certo, tá certo. Então vamos agora de música, Elton. Escolhe uma aí do CD pra gente tocar agora. Olha, essa é uma das preferidas, acho que todo mundo, é a Fuck Me, Fuck You. Ah, então ó, você que não sabia, só viu lá na resenha, FM, FY. Significa Fuck Me, Fuck You. Não precisa traduzir. Ah, não. Então vamos lá de Sweet Lips, Fuck Me, Fuck You. Bom, voltando aqui pra entrevista com o Elton da Sweet Lips. Elton, você falou um montão de vezes de grunge. Pra quem não sabe, eu sei. Eu sou da sua geração aí. Também curto grunge, mas pra quem não é? Quem curte emo, só ouviu essas coisas até hoje. O que é grunge, Elton? Ah, é uma atitude diferente de... Não é tão... Tem aquele glamour do hard rock, não tem tanta frescura de emo, mas é... Mas é, tipo, bem... Um som bem meio sujo, mas que você consegue ouvir, gravar e gostar na primeira vez que escuta. Quando eu ouvi... A primeira música que eu ouvi do Sweet Lips, eu identifiquei na lata uma banda que não tá lá nas influências de vocês. Mas foi a minha impressão, que foi Mudhoney. Sim. É uma das influências também, que é grunge, grunge, puro. Pode crer. E por sinal... É, eles, Pearl Jam, Alice in Chains, os mais novos agora... Apesar que tá um pouco parado a Silverchair. Sim. Essas foram a nossa influência desde pequeno. Então me fala uma coisa, o Stone Temple Pilots, ele foi acusado, principalmente no primeiro álbum ali, de ser uma cópia meio descarada do Pearl Jam, né? Principalmente vocal. O que você acha disso? Você que é não só consumidor, mas produtor de música grunge. Ah, você vê elas assim, você sabe a diferença. É, tipo, o Ed Vedder nunca vai ser igual ao Scott Weiland. Então você sabe a diferença, até mesmo o resto da banda, a sonoridade é totalmente diferente. Eu não acho que seja igual ou copiado. Ou, tipo, é que o grunge, tipo, vai ser parecido, mas não, nunca igual. Perfeito. É aquela velha história, né? O problema é como vendem a coisa, né? Isso. E quem também tá criticando também, né? Porcaria nenhuma. Não entende. Geralmente não entende. Né? Eu, inclusive. Então tá certo. Agora vocês são tão grunge, que vocês já ganharam no festival do Clube São João durante 2 anos consecutivos de melhor banda grunge, é isso? Conta essa história aí. Isso, e no Clube São João tinha festivais que... Tinha, acho que um festival e aí era, tipo, tinha classificação de melhor banda grunge, melhor banda metal, melhor alternativo, né, velho? E a gente disputou a primeira vez, ganhamos melhor banda grunge, e a segunda vez também. Caramba! E esse é tipo, um evento que tem juízes qualificados, tem... Equipamento de som ótimo. Era analisado, era presença de palco, música, letra da música. Caramba. Aí tinha que tocar uma cover e uma própria. Falando em cover, em show da Sweet Lips, vocês tocam que cover? Cover de que bandas, que música, só pra gente imaginar o show. Vai desde Led Zeppelin, Wars, aí vai pra Queens of Stone Age, passa por Guns N' Roses, Velvet Revolver. É muito, muito cover. Dá pra show de 3 horas. Caramba, 3 horas. Então haja repertório. Muito grande o repertório. E falando em show, como que é o cenário musical de Cajamar para uma banda que não só faz cover, mas aí sim tem suas composições próprias, tá batalhando seu espaço? Como que é o cenário aqui? Olha, o cenário aqui é péssimo, porque bandas tem. Bandas, tem várias bandas ótimas no cenário de Cajamar. Só que falta incentivo, falta lugar, shows, falta... Alguém que consiga divulgar bem as bandas, igual o Cajamar tá ajudando bastante a divulgar as bandas. Mas falta incentivo, falta lugar para tocar. Lugar, incentivo. Me falaram um certo tempo atrás uma cooperativa, né, que tava montando de músicos. Você ficou sabendo? Isso eu não fiquei sabendo, mas o que tinha até que ajudava um pouco eram noites acústicas. O que, que é esse Noites Acústicas? É um projeto da banda Sweet Lips, mais do guitarrista da banda, né? Que no ponto, junto com a prefeitura, com o Sérgio e a Beth. Só que teve umas mudanças na prefeitura, saiu eles e não conseguiu, não teve continuidade o projeto. Ah, mas levava bastante gente, ele tava bem conhecido já e era uma alternativa, né? Geralmente levava quantas pessoas, Elton? Mais de 100. Olha só, mais de 100? Mais de 100 só pra ouvir acústico. Caramba! E era mensal? Era assim, era. Não, era 4 vezes, né? 4 finais de semana tinha uma banda. Ah, entendi, entendi. E, então fica o toque aí pra. Para a Prefeitura Municipal de Cajamar de novamente promover eventos como esse, que não só trazem cultura para o povo de Cajamar, como incentiva as bandas locais, né, Welton? Isso, Zé. Se tiver ajuda, banda e bandas boas tem aqui em Cajamar. Só que também precisamos de ajuda, que esse não é meio fácil também, né? Com certeza. Precisa ter um empurrão, uma ajuda para seguir aqui. Bandas amigas da Sweet Lips. Quais são? Tem a The End. Tem a... The End toca o quê? É mais um som nacional, música. E grande também. Uhum. O Agamenon é mais um metal mais pesado. O Agamenon é a banda mais famosa de Cajamar? Olha assim. Eles são... Eles fazem bastante shows. Uhum. Mas uma das mais famosinhas. Aí tem a Stereotrip, que é bem mais pra tocar em barzinho mesmo, pra tocar em estilo. Vem gente grande. Representantes fiéis, é isso aí, cara. E me fala lá do disco de 2008, como foram as gravações, onde foi? Foi no estúdio em Jundiaí, Marx Studio. Tínhamos as músicas, começamos a ensaiar, aí resolvemos gravar depois, né? Na arrecadação de alguns shows também, porque não é fácil chegar lá e gravar. Conforme a gente ia tocando, recebendo, a gente foi e fez o... foi lá e gravou o CD. Pra molecada que tá aí com 4, 5 músicas, né, tá pilhado pra fazer uma gravação de qualidade e tal... Quanto custa, Elton, mais ou menos, para gravar essa quantidade de faixas? O CD de vocês tem 10 faixas, né? E quanto tempo leva para fazer isso? A nossa gravação foi a gravação tipo, de um CD, posso dizer, top de linha, né? Foi uma gravação não ao vivo, mas separado em canais, mas não top de linha. Deu, se não me engano, foi R$1.000. Isso em 2008. Em 2008, agora ele tá muito mais. Mas pra quem tá iniciando, tem assim como música, tipo, pra você mostrar, não precisa também ser o top de linha. Não sei que você queira uma tenha uma música, você é aquela música do CD, você queira dar um trato nela boa, aí sim vale a pena, mas para várias músicas é bom você ensaiar bem e depende também do entrosamento da banda. Você vê que tá bom, vai lá e grava. Ah, bacana. Aí você diminui o custo do CD. Com certeza, porque é por hora, né? Isso, é por hora. Por hora. Nota pro estúdio que vocês gravaram. Nota 10. Nota 10. Legal, legal. Atualmente, onde vocês ensaiam? A gente ensaia no perto do Senai Jundiaí, o rapaz lá chama Oswaldinho. Tem um equipamento ótimo pra ensaiar. A gente ensaia sempre também em Jundiaí, porque aqui também não tem muitos estúdios de boa qualidade. Assim. E também pelo fato de logística que o... vocalista mora em Jarinu, então fica próximo de Jundiaí. Ô, glicose, hein? Caramba, o cara vai bebendo até lá, até o estúdio, com certeza. Ele tá melhorando. Tá melhorando. Quanto que é a hora do Oswaldinho? 36. Ele tem que equipamento lá? A caixas de guitarra Marshalls, é tudo amplificado, beleza, ótima. A caixa de baixo da Artake. Meu Deus. Também amplificada por amplificador de guitarra. Uhum. E isso é top de linha. Top de linha. Então tá certo, fica aí a dica pra quem tá procurando um estúdio fora de Cajamar. Do CD, do álbum de 2008, que músicas você mais gosta, Welton? Ah, de todas. Não, não vale, cara. Tem carinho especial, é a Fuck Me, Fuck You, a Oh, Oh, Dias de Chuva, Tarde Demais, é bem... Mostra bem tanto o sentimento quanto a vontade de todo mundo tá tocando aquela música, então tá, sai bem perfeita, né? Cruzamento ótimo. Legal, legal. Então eu até brinquei na resenha que essa música dava pra tocar no rádio, né? Então vamos agora de... Que música? Dias de Chuva. Dias de Chuva com Sweet Lips. Voltamos agora para finalizar a entrevista com o Elton, baixista da Sweet Lips. Bom, primeiro, Elton, já vou agradecendo a sua presença aqui para a gente fazer essa gravação. É, muita boa sorte para a Sweet Lips e, por favor, deixe aí os contatos da banda. Bom, nós da Sweet Lips que agradecemos essa oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho, essa luta de mostrar o rock and roll nosso para todo mundo. E eu vou deixar meu contato, que é o e-mail eltonabreu@ig.com.br. E o telefone para contato é o 95766194. Porque dúvida, precisando pra show em algum lugar, só contato. Bacana. A banda tem site? Sim, é o no MySpace, é MySpace, é sweetlips.com/rock. E por enquanto só tem esse. Legal. Esse. Então só repetindo do MySpace, é MySpace.com/sweetlipsrock. Bacana, bacana. Então, Elton, muito obrigado, cara. Boa sorte pra Sweet Lips. E você que tem banda aqui de Cajamar, da região, quer trazer o seu trabalho pra ser analisado, pra gente conversar um pouco mais, pra gente estimular esse cenário underground aqui em Cajamar, por favor, mande todas as suas informações, sua biografia, principalmente as músicas, o link das músicas, para marcel.ambiente@me.com e vamos conversando. Welton, quer deixar uma mensagem ainda para a galera? Bom, quero agradecer já e as bandas que estão esse ano, tentem divulgar também no Wikipedia Jamar, e só divulgando que vai conseguir alguma coisa. Valeu, Elton, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado.